Jesus, me cubra com teu sangue. Te peço, venhas me ajudar. Vem logo, por favor, e me escondas onde o mal não possa me encontrar. Por ele eu afasto o tentador.